Rádio Inconfidência. Ondas médias e curtas. O retrovisor. Veja o tempo bom que passou. E tudo era tão lindo. Canções que a gente cantou. Twist, balada e rock and roll. Chicletes, calça jeans e amor. Tudo de bom que a gente fez, a gente faz. No túnel do tempo, pra ser feliz outra vez. No túnel do tempo, pra ser feliz outra vez. Rádio Inconfidência. Túnel do Tempo. Meu bem, desculpe a comparação que eu vou fazer. Cinco minutos, bom dia, ouvintes de toda Minas Gerais, de todo o meu querido Brasil, estamos chegando, programa Túnel do Tempo, canções que a gente não esquece jamais, bom dia queridos colegas de trabalho, lá na recepção tá o Chechel, bom dia, amigos dos transmissores, também o nosso abraço, Rodrigo Carlos, bom dia, Tânia Alves, a DJ Taninha, conosco aqui no Túnel do Tempo e no 3298-3440 ou 3441, você fala com a Renata Toledo, combinados? E aqui a sua amiga de ontem, de hoje e de sempre, Tina Gonçalves. E o nosso produtor é o Vladimir Penido. E a gente começa trazendo um sucesso de 1972 com BJ Thomas, Rock and Roll Lullaby. E essa música é pedido do Antônio de Pádua, lá do Santa Helena, que manda para o irmão Nelson lá no Fonte Grande e para os conterrâneos lá de Curvelo. Kiko Zambianchi, Rolam as Pedras, de 85, para Jefferson do Independência, 8 e 6, Brasil. Túnel do Tempo. Do Tempo. She was just 16 and all alone when I came to be, so we grew up together, my mama, child, and me. Now things were bad and she was scared, but whenever I would cry, she'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby. And she'd sing, sha-na-na-na. Hold on tight. Sing it to me, mama. Sang a song. Now I can't recall the words at all. It don't make sense to try, 'cause I just knew lots of love came through in that rock and roll lullaby. And she'd sing, shine. It'll be alright. tempo. Túnel do Tempo em Confidência, 8:15, 8:15. Bom dia, Regina. Tá lá no bairro Floramar, junto de seu esposo José Raimundo. Tá mandando música pra ele, pra Walter e Antônia, Ronaldo e Joana, Marcos e Lourdes, professor Elci, pra todos do túnel e pra todos lá de Perdigão. José de Souza, do bairro Dom Bosco, sintonizado no nosso programa. Bom dia e um abraço para todos aí de Dom Bosco, do bairro Dom Bosco. E a Cida tá lá, em Ibirité, tá lá em Ibirité, sintonizada no nosso programa. Lima. Cida, o nosso abraço, viu, querida? E um abraço também para todos lá da cidade de Betim. Alô, Loia de Betim. Um abraço também para Áurea Gomes, tá curtindo o nosso programa. Frank Sinatra, New York, New York, de 79. Para Maria Brandão, do Nova Suíça. Marina Brandão, do Nova Suíça. Ela tá sintonizada no nosso programa, né? Diz que adora o nosso túnel do tempo. Um abraço, querida, para você, para sua irmã também, né? Para todo o pessoal aí do bairro Nova Suíça e para sua irmã que mora no centro, tá bom? O sucesso, então, tá aqui. Nós vamos ouvir às 8h16. Túnel do Tempo. Do Tempo. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Up to you, New York, New York, New York. Túnel do Tempo. Braços teus. É doce, o amor é doce, quando te aperto nos braços meus. Qual um rio a correr pro mar, corro sempre pra poder te encontrar. Distante de mim, porque fico a pensar que o nosso amor vai chegar ao fim. Cai, cai, a chuva cai e um vento frio começa a soprar. Enquanto a chuva cai, meu coração te espera chorar. Qual um rio a correr pro mar, corro sempre pra poder te encontrar. As mãos apagar. Porém, o amor é louco, igual ao meu e o teu também. 8:23, programa Túnel do Tempo, Inconfidência. O sucesso que está chegando é pedido da Conceição, lá do bairro Padre Eustáquio. Eu mando também para a querida Natalina, que acorda cedinho e está lá sintonizada no nosso programa, né, Natalina? Um abração também para o seu esposo Bio, para as filhas, para o netinho Lucas, para a dona Zilda, para toda a família e também para o nosso querido Marcão. Alô, Marcão, sua esposa Darlene, filhos em Itaguara, dona Zilda, bom dia, bom dia. Grupo La Ruela Paloma, Walter Franco, vela aberta de 80, para João do bairro Santa Rosa. Eu mando também para o Zé Luzia, lá de Ibirité, bairro Bela Vista, que manda também para a esposa Marilene, sua esposa Marilene, para a filha Jaqueline e para as netas Flávia e Lavínia, também sintonizadas no nosso programa. Bom dia, bom dia. 8:24. Túnel do Tempo. Do tempo. Tal vez sea una broma. arrastando pelo mar. Branca visão que desperta anseios de navegar. Teus olhos seguem a vela pela vastidão do mar. Ainda se torna mais bela a expressão do seu olhar. Expressão vaga e nela vejo refletida toda a beleza do mar. Quero os horizontes novos que ele me vai ofertar. Irmão dos outros povos que estão para além do mar. Lá vai uma vela aberta se afastando pelo mar. Branca visão desperta anseios de navegar. Meus olhos seguem a vela pela vastidão do mar. Ainda se torna mais bela a expressão do seu olhar. Expressão vaga e perdida que eu nem sei como explicar. Nela vejo refletida toda a beleza. Rede Inconfidência de Rádio. Nos últimos anos, a CEMIG cresceu no Brasil e no mundo, mas algo importante ficou para trás. Agora, ela volta às suas origens para quitar um compromisso histórico com Minas Gerais: levar energia a 50 mil famílias que vivem sem luz na zona rural. A CEMIG e o governo do estado vão levar luz a essas famílias mineiras até o fim de 2018. Um investimento de 800 milhões de reais. Esse imenso trabalho é a contribuição da CEMIG para o programa Novos Encontros, o plano de ação do governo de Minas para combater a pobreza no campo. Meu nome é Aurozinho, moro aqui no Tamboril, município de Felício Santos. Minha família não soube o que é uma luz elétrica. O dia que chegou o transformador foi o dia do meu aniversário. O meu presente que eu ganhei foi isso. A CEMIG está de volta às suas origens, porque a gente cresce mais forte quando coloca os mineiros em primeiro lugar. CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. Solidão, desce, vai embora. Por favor, leva sua tristeza pra bem longe daqui. Nosso chão, nosso som. Se não demora, a partir partir de hoje eu quero pra sempre é viver, viver feliz. Com o cantor e compositor, que sem mágoa me devolve a alegria que eu perdi. Lil Luz. Então é o fim, é agora, é a hora, você tem que partir. Vai solidão, vê se vai. Neste sábado, meio-dia. Vai solidão, vê se não demora. Inconfidência apresentando Túnel do Tempo, com Tina Gonçalves. São 8:33, programa Túnel do Tempo. Abraços para o nosso ouvinte, Tenente Ivan, e para sua esposa Shirley, lá na Pampulha, são ouvintes assíduos. Alô, seu José Jerônimo, no Santa Mônica, também sintonizado aqui. O sucesso que está chegando vai para Marisa. Alô, Marisa. Marisa Brandão, é, lá no bairro Nova Suíça, e para Marina, no centro, tá? Nazaré, We Are You Know, de 83. Roberto Carlos, Quase Fui Lhe Procurar. Sucesso de 68 para Raimundo Conceição. Alô, Raimundo Conceição, do bairro Concórdia. Também para Lia, no São Benedito. Para Bernadette, no Palmital. Para Maria Natividade, no Caiçara. Para Morena Tropicana, no Nova Sintra. Para Rosária, Dona Maria Costa e Lurdinha. Quase Fui Lhe Procurar, Roberto Carlos. Mas antes, Nazaré, às 8:34. Túnel do Tempo. Yeah. Rede Inconfidência de Rádio. Túnel do Tempo. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar, mas evitei e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar que um dia você por fim talvez voltasse pra mim, mas me enganei. E então eu vi o longo tempo que perdi. E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, para dizer que errei. Mas se você me aceitar, vou prometer recomeçar um grande amor que por tão pouco dizer que errei, mas se você me aceitar, vou prometer recomeçar um grande amor que por tão pouco acabou, que por tão pouco. São 8 horas e 41 minutos, programa Túnel do Tempo, Inconfidência. E nós vamos seguindo o sucesso que está chegando. Vai para o Luiz Carlos, lá de Caetanópolis. Alô, Gilberto e Terezinha Silva, de Betim. E a Marisa Brandão. Marisa Brandão, lá do bairro Nova Sintra. Ah, tá, Nova Sintra. Tá mandando parabéns para Maria Batista do São Lucas. Do São Lucas. Marisa Brandão para Maria Batista do São Lucas. E também para Nery Guadalupe, do bairro Guanabara. Bom dia. Antônio Cansado de Contagem, também sintonizado aqui. Efigênia de Contagem para a irmã Lenir. Marta do Ouro Preto para Cláudio e Geraldina. Wanda do Tirol para os filhos e família em Congonhas. E Áurea de Betim, também sintonizada aqui. O nosso abraço e o nosso carinho. E também o Toninho da Fiuca, o velho candeeiro, já acordou cedinho, tá lá sintonizado no nosso programa, tomando aquele cafezinho junto de sua esposa Cida. Alô, Cida! E eles estão mandando música pra Fátima. lá em Pessegueiro, para Fátima, esposa do Toninho do Silas. Alô, Toninho do Silas e Fátima aí em Pessegueiro. Abraços aqui do Toninho, da Fiuca e de toda a equipe do nosso programa. Também para o senhor Moacir Pescador, para sua esposa, para toda a família. Pedido da Eliana do Jardim Balneário Contagem, Skyline Pigeon, de 69, Elton John, Vando Fogo e Paixão, de 88, para Rosângela do Santa Branca. Alô, Hélio Salgado, nosso abraço e o nosso carinho. 8h43. Túnel do Tempo. Do Tempo. Você é assim e nunca meu não. quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. São 8 horas e 51 minutos, programa Túnel do Tempo, Inconfidência. E o nosso abraço carinhoso vai para o Zalico, para o Zalinho, para o Nascipe do Contrabaixos. Também para Eva, para Ivanete, esposa do Zalico, e a do Zalico é a Eva, do Zalinho, a Ivanete. O nosso abraço, viu? E eu quero mandar também a música que está chegando para o Genésio Mecânico. Alô, Genésio Mecânico da Rua Cássia, aí no Prado, também sintonizado no nosso programa. Laércio e Rosângela, o nosso abração, bairro das Indústrias. Alô, pessoal, todos sintonizados aqui no nosso programa, né? É, o compadre Arnaldo aí, família, é, também o Zé Grande, o Ladico, a Ana, a Carol, todos curtindo, a Neuza, né? O Nem, Sandra, o Léo, o Luiz Relojoeiro também, sintonizados aqui no túnel. A música que está chegando vai também para os amigos lá do bairro Veneza, Loirinho Caratinga, sua esposa Nazaré, alô Nazaré, alô Fernandes, sua esposa Isabel, filhos e genro, desembargador Demival de Almeida Campos e dona Eliana Salema Campos, curtindo o nosso programa, né, desembargador? O nosso abraço aí para o doutor Serginho e família, para as filhinhas do doutor Sérgio, para a esposa dele, né? Para o doutor Aquileu, para a doutora Juliana, para a Adriana, para o filhinho aí, o Luiz Delmival, e também para Elianinha, para o Edinho, para os filhos, para toda a família, para o Vanderlei Severino lá em Buenópolis, seu Jorge Severino e família, Tony Teixeira e Marilene, também para o Zé Maria do Salão Joia, para todos de Buenópolis, a vocês o nosso abraço e o nosso carinho. Sheriff Dean, Do You Love Me, de 72, pedido do ouvinte Roberto, lá de Justinópolis. Orlando Silva, música linda, linda, um sucesso de 1938, olha aí, lá do fundo do baú, hein? Nada Além é o título da música. Alô, Janete, no bairro Cidade Nova, para você, para o seu esposo, para toda a sua família, tá? Janete. Também para o Highlander Rômulo Gotti, Dona Terezinha, para o Vandinho da padaria, Edinho da Vila Pérola e sua esposa também. O sucesso tá aqui, vamos ouvir então, faltando 7 para as 9. Túnel do Tempo. Do Tempo. Do Tempo. Do Tempo. You more than words can say. I love you, yes I do. Do you need me? I need you like a rose needs water. I need you, yes I do. Túnel do Tempo. Nada além, nada além de uma ilusão. Chega bem, e é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor me ensina sempre diz, eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão. Bom dia. Bom dia, dona. Hoje é um dia especial, hein? É, dia de eleição. Mas nós não vamos poder votar. Infelizmente não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares aí de difícil acesso. Mas eu já fui atrás da justificativa. Você tem até 60 dias para ir no cartório. Só assim a gente fica em dia com a justiça eleitoral. Votar não é uma obrigação, é um direito. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Faça parte das discussões sobre políticas culturais de Minas Gerais. Inscreva-se no processo eleitoral que irá escolher os novos representantes do Conselho Estadual de Política Cultural. As inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro. As novidades são assentos para representantes das culturas indígena e afro-brasileira. Artistas que atuam em coletivos culturais também podem se candidatar. Acesse consec.mg.gov.br. Minas Gerais, governo de todos. Neste domingo, a bola rola na Inconfidência. Inconfidência, futebol. E você você confere todas as emoções do Galo e da Raposa na Série A do Campeonato Brasileiro. A partir das 16h, direto do Independência, Atlético e São Paulo. Narração: fica louco da Inconfidência! Gabriel Nogueira, o maluco do seu rádio. Comentários de Fábio Vital, reportagens de Léo Gomide. E em Porto Alegre jogam Internacional e Cruzeiro. Sulimar Silva. O indivíduo competente narra. As reportagens são de José Augusto Toscano. Brasileirão é na Inconfidência. Equipe de Esportes em Confidência. Coordenação José Augusto Toscano. Inconfidência, apresentando Túnel do Tempo, com Tina Gonçalves. São 9h03, 933298-3440 ou 3441. São os nossos telefones para você ligar, para você participar. Hoje você fala com a Renata Toledo. Olha, bom dia, Clemente. Da banca de revistas aí de Venda Nova, sintonizado no nosso programa, e ele pediu essa música aqui com Eric Carmen, All By Myself, de 75. Alô, Napoleão, também da banca de revistas, só que da Tupinambás. Tá curtindo o nosso programa? Napoleão, Marilene, Rayug, pessoal lá do bairro Lindeia, dona Mafalda, o nosso abração, viu? Coronel Daniel e esposa, também ouvintes aqui do Túnel do Tempo. Vovó Rosa, vovó Juraci, vovó Dindinha e vovó Isabel. Alô, vovó Rosa, tá curtindo também o túnel, né, vovó? Um beijo pra você, querida. A música que está chegando vai também para o José Alberto, lá em Duque de Caxias. Alô, Zé Alberto! Tem Renato e seus Blue Caps também, pedido do Toninho Spider, lá do bairro Aranha, Brumadinho. Renato e seus Blue Caps, Ana, de 67. Antes, Eric Carmen, 95. Túnel do Tempo. Do Tempo. fun. Those days are gone. Programa Túnel do Tempo em Confidência. Cecília, do bairro Flamengo, mandando música para o Vicente e para Eva, lá em Melo Franco, para Genésio, Genesi, Deus Quer e Nadir. Maria Natividade do Concórdia, um ótimo sábado. José Geraldo de Congonhas, para a família em Congonhas, para os amigos de Itabira. José Maria, do bairro Tupi, para os amigos. Tá pedindo aqui, deixa me ver aqui, uma música. Ah, tá. Velhos Tempos, né? Tá mandando música para os amigos dos velhos tempos, né? Para as irmãs. Ah, muito bem. Entendi agora, Zé Maria. Joaquim Penitente do Alto dos Pinheiros. Ah, Joaquim. Alô, Beralda, também sintonizada no nosso programa. E o Zé Nanuque, tá lá no bairro Veneza, mandando música para os amigos corredores, para os violeiros, para o Múcio Bolivar. Alô, Múcio. Alô, Regina. Alô, Guilherme. O nosso abraço. E mandando música também para nós. Agradecemos, tá, Zé Nanuque? E música também para o nosso querido Hélio Salgado, que está sempre sintonizado no nosso programa, né, Hélio? Hélio Salgado. Valeu, amigo. Recebi a encomenda aqui, viu? Saboia é o suco. Muito obrigada, viu? Bernadete do Palmital. Alô, Bernadete. Tá sempre curtindo o nosso programa, os nossos programas, né, Bernadete? É a hora do fazendeiro, é o túnel do tempo. Obrigada aí pelo carinho, querida. Giovanni de Caeté, para João Paulo, Eunira, Antônio Flaviano, para o Juninho, para o Rosemar e para Maria Batista. E eles agradecem. Alô, Juninho, alô, Maria Batista, alô, Everton Gontijo, Cláudia e filhos. Alô, José Augusto Toscano. Alô, Paula Bernardo, Dona Dalva e Dona Dalca, o nosso abração. Terezinha lá de Mocambeiro. Tá sintonizada também. Um abraço, querida. E a Lucinha manda também para a senhora o sucesso que tá chegando. Rogério Rocha, do Caiçara, para todos lá da cidade de Oliveira. Eunice de Contagem, para Maria Rosa, sua irmã Maria Rosa e sobrinhos, em Belo Vale. Para o filho também, Arion. Ah, tá dizendo aqui, ó, parabéns, então, parabéns, parabéns, parabéns, viu? Tito de Moeda, também curtindo o nosso programa. Wilson Gonçalves de Raposos, para Rosa, Dirceu, Ivan, ouvintes e para nós. E eu quero também mandar um abraço para nossa querida Ruth Isabel Fernandes, de Barreiras, Brumadinho. Recebi a sua carta, querida. Recebi, viu? Só que ela chegou, ela foi datada no dia 8, né? Dia 8. E eu recebi essa carta ontem, aqui, ontem, na hora do fazendeiro, ontem à tarde, tá bom? Mas a gente vai atender aqui o seu pedido, embora atrasado. Ela pediu a música com Roberto Carlos. Eu te amo, te amo, te amo, mandando para Maria Helena, pelo aniversário no mês de julho, dia 29. Alô, Maria Helena. E ela tá sintonizada aqui no túnel e também é ouvinte da Hora do Fazendeiro, não é, Ruth? Ruth Isabel Fernandes, de Barreiras, Brumadinho. Olha, Maria Helena, então vai para você, Roberto Carlos, eu te amo, te amo. Daqui a pouco, porque agora nós vamos rodar Ray Conniff, Aleluia, para Maria da Conceição do bairro Goiânia. Silvinho, Amor Ingrato, de 62, para Áurea Gomes de Betim. E depois Roberto, Roberto Carlos. Eu te amo, te amo, te amo. Alô, Cláudia Carla, do bairro Colonial, para você também, amiga. E vai música para os amigos lá do Água Branca. Alô, Cerezo e família. Alô, Dona Rosa Cardoso. Alô, amigos do Bar do Ribeiro, do Bar do Tio. Rio Negro, é Montenegro, né? Montenegro e Eldorado, para Sandra, para o Beto, pessoal aí do Bar do Beto, para sua esposa também, Beto, Helena, e para todos aí do Água Branca. Tarcísio Lopes, Celinha, Cajá, um beijo para vocês. 9:16. Túnel do Tempo. Do Tempo.

falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 9:27. Confidência. Quer acelerar o seu negócio? Participe do programa Energia Inteligente da CEMIG e ganhe até 40% de bônus para trocar o seu motor elétrico usado por um novo, mais eficiente e econômico. Se você é micro ou pequeno empresário, empreendedor individual ou pequeno produtor rural, acesse www.cemigtrocaseumotor.com.br e saiba mais. Programa Energia Inteligente. É a CEMIG investindo na eficiência energética para sua empresa consumir menos e lucrar mais. Igualdade racial é garantir à população negra a igualdade das oportunidades. É defender os diferentes direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos. É combater a discriminação racial. É combater a discriminação étnica. Novembro é o mês da consciência negra, da resistência. Mude sua postura, mude suas palavras, mude seus conceitos. Rádio Inconfidência. Só chega aos 80 anos quem renova seus conceitos todos os dias. Neste sábado, a bola rola na Inconfidência! Inconfidência! Futebol! E você confere todas as emoções do Coelho na Série A do Campeonato Brasileiro. A partir das 7 horas da noite, direto do Independência, América Esporte de Recife. Sulimar Silva. O indivíduo competente narra. Comentários de Guilherme Souza. Reportagens de Rosane Meirelles. Brasileirão é na Inconfidência. Equipe de Esportes Inconfidência. Coordenação José Augusto Toscano. Inconfidência. Futebol. Inconfidência apresentando Túnel do Tempo com Tina Gonçalves. Vamos seguindo, 9:29, 9:29. A música que está chegando é pedido da Lenir, do bairro Jaraguá. Ela pediu ABBA, I Have a Dream, de 79. Ney Mato Grosso, pedido da Maria Natividade, do bairro Concórdia, Cubanacan, de 2003. Alô, Rony Marqueto, de Campo Verde, Mato Grosso. Está sintonizado no nosso programa, mandando música para a tia Ivone e Gauchinho, lá no Tocantins, na cidade do Peixe. O nosso abraço, Rony. Vera do bairro do Barro Preto. Vera do Barro Preto, parabenizando a Dorinha. Também Cassimiro, Dorinha Cassimiro, Paulo Marques. Ah, Paulo Marques. Parreiras, Pranice, seu esposo, Ana Virgínia, Geraldina e amigos. Um abraço, Vera. E o atleticano, baiano atleticano do bairro Atalaia, está sintonizado também no nosso programa, está mandando música para os amigos, para a esposa, para nós. Agradecemos, baiano. Rosângela do Santa Branca, também sintonizada aqui. Afonso de Vespasiano, para a Maria. Maria, também para a Antônia, para o Geraldo. E tá mandando música para eles, né? Muito bem, a gente oferece. Alô, Maria. Maria lá do Galo. Alô, Antônia. Alô, Geraldo. Todos sintonizados na Inconfidência no túnel. Obrigada aí pela audiência, tá? Afonso, amigos de Vespasiano, nosso abração. Maria Natividade do Concórdia para a irmã China. Sônia do Serra Verde, também curtindo o nosso programa. Bom dia. Bom dia, Mauro Lúcio, de Jeceaba, Minas Gerais, mandando música para a esposa Ivone. Tá dizendo que ele te ama muito. Que lindo, Ivone. O Mauro, tá bom? Tá mandando música para você, tá bom? Vamos curtir então Túnel do Tempo em Confidência, ABBA e Ney Mato Grosso, às 9:31. Túnel do Tempo. A fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time. Túnel do Tempo.